negativa, curtindo uma praiana. Azaração, suor, curtição, banho de mar. Todas as tribos se encontram, não tem como evitar. O Saara se transforma no arpoador. Olha o bronzeador. Chega aí, camelô. Cerveja brota de qualquer local. Um real a lata é o preço ideal. No verão carioca, a bebida oficial. Negativa, comando, Guaraná natural. Geral. Com vocês, na Hip Hop Rio, Benegão, segura.